Airlinha decola pista no zero, vento no 90 graus, 089. Ir alinhar e decolar da pista no zero, na 31, acessar. Meia 312, copia? Apelo, pronto, copia. 6312, Recife autorizado 350, decola da 190 com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Transponder 5401, controle 120, decimal 8. Autorizado 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, na saída Pucca, na Caju. Transponder 5401 e o controle 208. Pucca, Jamo, após Jamo, Caju. Pucca, Jamo, Caju. É 312, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Afirou. É 3304, copio. Pronto, para a cópia, 3304. Brasília 360, decola da 10 com primeira curva direita, na saída Arbor Elefo. Lopes do 17, a primeira aerovia, após conforme. Transponde 5404, controle 120, decimal 8. Autorizado, voltando 3304 para Brasília, nível 360, autorizado, saída Arbor, transmissão Elefo, via Euclides do Lourdes 7, transponder 5404, controle 120, 3304. 3304, cotejamento correto, a porta pronto para o pushback acionamento. Reportará pronto no 07, 3304. Anamia 311, ação de identificação. Essa via chegada Bonfi para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Agência, você poderia dar um apelo da presença? Negativo. 3179, decolado. 59, chama o controle, 1208. Chama o controle, chama 1208, está 3179, bom dia. Mare para nível de voo 050. Via, Mare, nível 050, Juliette, voo 1960. Controle, Salvador, Bahia, 3179. Contato radar, sobe o nível de voo 320, via da El, vigilância. 320 via Sael, vigilância da 3179. Controle Salvador, tá 3179, o presidente, poderia autorizar direto Motiva, está em condições visuais. Oi, Leda, tá 3179. Boa, Leda, tá 3179. Autorizado, reposto saque. 2196, protocolo. Afirma, 2196. Autorizado, ponto seguro. Nível 360, da cola, pista no zero, curva direita, zero da alta, transição BDEV. Após BDEV direto, controle 10.8, aceno 5405. Entende, autorizado, porto seguro 360. 360, decolando da 10 com curva direita, perfil da EL, BDEV. O controle 10.8. O 405 para transponder, confirmando após o BDEV direto, o 2196. Vai reportar quando pronto, 2196. O 1184, ação de identificação. Dessa via, chegada a Mali para o nível de voo 060. Oceania 6, 13-2 para o táxi, com 1-37 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Maceió. Autorizado táxi Índia, ponte para 102-895-1010-16. Fiz táxi diante, espero que 3-9-5-6-3-2, bom dia. Zona 79, chama Centro Recife, frequência 12551, alterna 13325. Centro Recife, 1251, 13325, muito obrigado, Zona 79. 180 graus 08 mais, hoje no 096. Ganhar, decolar, cabeceira no 2, assim, a 63 no 2. Cono 891, nação de identificação, desça a via chegada Mari para o nível de voo 070. O 1184 desce, mantém o nível de voo 050. O 1160, desce a 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, pista no zero. O 1160, desce 2000, autorizado final da X-ray. Controle hoje na 631. Prossiga. Confirma o nosso número na aproximação. Número 2. Número 2, sete. Alguma chance de voar azul, não? Ainda não. Sete. Recortado, atendido a Xanaima 312, na saída Puca, sobe e mantém o 350, Xanaima 312. Xanaima 311, desce a 2.000 pés. 2.000 pés, né? 311. Solo, voo 2196 para o táxi, 88 a bordo, 3 horas com... CLB, voo 2196. CLB de 88. Autorizado táxi via Índia, ponte operador no 02895, negão no 0 no meio. Mente Índia, no ponto espera, 1895, bom dia, no 2196. Gente, autorizado, vai reportar estabilizado, 6319. Controle de Salvador, Oxanero, 6312, pode voar, Aracaju? Guarde atualização do Centro Recife, 6312. Grato. Ajustado no 016, informará o trem a seguir o voo 960. Oh, okay. Aeroquatro, está pronto para ataque 143 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alterna com... Autorizado ataque via Índia, ponte perto no 02895, nível 90 no meio. Esse ataque é para a torre quando pronto, 7304. Travou o 1160. Gente, livre pouso. Vento 160 graus 08 nós, 810, nomeia gol no 1160. Livre o pouso na 1-0, gol no 1160. Ao curso do localizador avistando o canal 63 no 1. 63 no 1, completa sinal, essa é minha torre no 8, decimal 95. 18-95, 63 no 1, bom dia. Bom, 984, reporta estabilizado no sinal do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, altímetro no 0 no meio. Rodaremos, gol 984. Gol 981, vê se mantém ao nível 050. Gol 2196, mantém o ponto esperado no 0. Salvador, acionar 6319. Enfim, chave o mês, 1125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545, alterna no 2085, bom dia. Salvador, Oceanar 6311. Está 3304, mantém a ponto esperado no 0. Torre Salvador, Oceanar 6311. Oceanar 6319, continue a aproximação, guarde pista livre. Sim. Zero, direito no 211, solo 17. Direita 211, boa. Solo Salvador, bom dia, gol 1160, livrão. Gol 1160, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, gol 1160. Salvador, bom dia, tá 3663, informação Juliette. 3663, Guarulhos, aguarda cópia, saída prevista da El, transição módica. 3063, pronto, copo. Pronto, senhor. Autorizado Guarulhos, 340, VP Zulu no zero. É Copa no zero, curva direita, saída da L, transição ótima. Controle em 2018, aciona 5420. Isso, limite vertical até 3 mil pés, no 891, né? Reduzir para 2209. Porta posta, 3.3. Puxa, M63, 1-1, direito no 2-1-1, solo 1-2, confirmando 1-9. Gente, é só confirmar a frequência do solo. 1-2-1-1, solo aos 2-0. Gente. Solo, Salvador, 63-11, o canal livrou, não foi escuro. 3-1-1, Alfa Juliette com 0-2. Alfa Juliette, comprei? Portão 02. Portão 02, né? Boa noite, 91, apenas para informação, vai seguir tráfego da companhia na sua posição de 12 horas 9 milhas, agora com 170 nós de graus de speed em redução. 891. Desce para 2 mil pés, QNH1-0-6, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chame estabilizado. Está 3304, mantenha o ponto de espera do no zero. Completa final do procedimento, chame a torre no 8-95. 2-8-95, bom dia. Pago o FMI, Michael Fumac, podia confirmar chutinho no horário, ele consegue? Não, confirma o destino, não, não possui destino, confirma. Gol 1184, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus 099, ajuste no 0 no meio. Valência, que é dos pés, prossegue, litoral sul. Quem falou? Agora andou no 7 para a direita, controle da 0.8, aciona 0114. Max, seu nome é Taxi 2295, confirmando o parque 545. Boa noite, 91, completa o final do procedimento, começou no 8.95. 891. No 8.95. Salvador, bom dia, 891, estabilizado. Bom, no 891, continua a aproximação, guarde o pistolete. Continue a guarda o pistolete. Michael, Papá. Papá, Mike, Golf, Mike. Confirme se tem condições de decolar a partir da cabeceira 35 sem interferir com o eixo da 190. Afirmo. Autorizado o táxi em baixa altura até a cabeceira 35, iniciar a partir da cabeceira 35. Vento é 180 graus 07 nós, ajuste no 0 no meio. Voo 1184, direito no 211, solo os 24. 211, 824. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Correio 208. Voo 1891. Livre pouso do sistema 0, vento 180 graus 07 nós, ajuste no 0, 16. A sua direita, Robson 44, afastando o litoral sul, não interfere. 891, livre pouso, está ciente do trânsito. Torre, Salvador, C3304. Prossiga. Tem condições de alinhar e decolar de imediato após o voo, C3304. Gente, após o voo, alinhar e manter cabeceiro no zero. Visual com tráfego na curta da 10, confirma. Afirmativo, visual com a avião na curta do 3304. Gente. Visual vai estar. Afirmativo, 0114. Ativo agora, no entanto, recebo 100 reais no modo carro. Recebo aqui, 400 reais. 100, altímetro na 0 na 6. Voo 21 na 6, chame Recife no 25, decimal 1, alterna no 36, decimal 25. Fala os 27. 21 no 1? 21 no 1. Decolado 209, controle 208. Sistema controle 208-3304, bom domingo. É de 25 minutos? Sim. Controle Salvador, muito bom dia, André 3304, passa 1500, perfil da Arbor. Na 3304, bom dia, contato radar, se mantenha o nível 360, voe direto Leda, após 2000 pés. Após 2000 pés, direto Leda, o 3304 confirma, não seria Eletra? Correção, direto Elefa, 3304, direto Elefa. Após 2000, Elefa, 3304. Galeão 340. Galeão 363, autorizado táxi via Índia, ponte espera dono 02, 795, 0 no meio. 795 ainda, Galeão 363. Fala, Salvador, bom dia. 3733, gente da Quilo, no portão 5, pronto para a cópia. Gente, prepara da transição, molde para guardando cópia 3733. Aguardo. Boa, tá 3663, no zero, pronto. Confirma, aeronave? Tá 3663, né? Tá 3663, alinhar e manter no zero. Alinhar e manter no zero, tá 3663. VVZ Luno 0 por bar, VVZ Luno 6 para horizonte conforme. Ancola pista no 0 com a direita, será da L, transição ótima. Controle 120 decimal 8, aciona 5427. Autorizado São Paulo 360, VVZ Luno 0 por bar, VVZ Luno 6 PHZ. Decolador no 0, primeira curva direita, na da L, transição ótima. Controle número da 0.8, tanto com o endereço 5427. A porta posta. Reportarei. Salvador, o Azul 2772, gente daquilo, autorização Porto Seguro. Azul 2772, Porto Seguro, 200 autorizado. Via Golf 677, Terra Aérea, após direto. Recola pista no zero, curva direita, saída da El, transição Coral. Controle 20.8, aciona 5432. Controle do transponder, por favor? Transponder 5432 e controle 20.8, Azul 2772. Aprovado 200 para Porto Seguro, Golf 677, na ida direto. Pista no zero, a curva direita na saída da El Coral. E o transponder 5432 e o controle 1208. Correto, ponta push, 2-0-3. Camara, ponta push. Runa 621, no caso esteja na escuta, chame na frequência Salvador, 120, decimal 8. 36, controle 1208. 308, 3063, gosta. Controle Salvador, seu 3304, passa 60. 3304, Sub Recife no 28.8, alterna no 35.3. Chama Recife no 282, alterna no 353, seu 3304, bom domingo. Amém. Salvador, tá 3663, Dael. Tá 3663, contato radar, submantanha o nível 340, via saída da El. 3663, uma possibilidade, Leda? Oi, Leda. Leda, 63. Recordaria para o táxi, 3733. Golf Mike, confirme posição. Tá, Romeu, papapá, mais Golf Mike, confirme posição. Papapá, Mike Wolf, Mike, confirme posição. Salvador, Alcanar 6311, informação, quilo 360, Guarulhos, cópia. 6311, Chanel, autorizado, Guarulhos, 360, VP010, Taubaté. Recola obstino 0, curva direita, saída da L, transição ótima, controle 20.8, aciona 5425. Autorizado 360-10, decolas da El Motiva, uniforme azul 10, Tabaté 1208, é o controle 5425, é o transponder. Tá vendo? Volta, puxa. Dá uma puxa. Solo 3733 está com 100 a bordo, altera da Confins com 4 horas para o táxi. 3733 aqui CBN, vamos esperar dono 02895, ligar no 096. Táxi via Índia no ponto de espera, dono 0 com a torre, 1895, obrigado, bom dia. Autorizado, puxa o contato, final do 2772. Para o contato, 2772. Dona 648, aciona identificação, chegada à área autorizada. Desça para o nível 050, QNH 10 no meio. Então, 3663, chame Recife no 251, caso negativo no 3325. Recife no 3325, boa. Boa. 3733, autorizado a alinhar e decolar dono 0, vento 180 graus 089, ajuste no 0 no meio. Alinha e decolar dono 0, 3733. 2065.com. Sete, decolado aos 4.000, controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Cena 1250, aciona identificação, chega da área autorizada, desça para o nível 060, QNH 10016. Controle Salvador, bom dia, 3733. 3733, contato radar, se mantenha ao nível 360, após 2000, voe de correção da presente, voe direto Leda. 360 da presente Leda, 3733. Salvador Azul 2772, 3-0 no PLB, 4-5, perna vitória, existe baixo. Vai dar táxi aí, para dar no 012, 95, legal, 1-6. 1-0-1-6, utilizado o táxi, eu tô participando, lá chamando 818-45 Azul 2772. O nome 648 reduza para 2309. Vai seguir rumo número 2 da aproximação. 2309. Três, 3733, voe Motiva. Motiva, 3733. Bruno 621, confirme a velocidade indicada. Estava com 340, Bruno 648, reduz a 2209. 2209. Se desejar, pode ser 21. Confronte espera 1-0, pronto. Azul 2772, autorizado a linha e decolada 1-0, vento 1-90 graus 099, hoje 1-0 no meio. A linha e decola o Azul 2772. 621 é número 1 na aproximação? Afirmativo. Será muito importante. Pode voar, vamos descer para 21. Se tiver condições de interceptar e completar o sinal do procedimento, está autorizado. Então tá, tá bom. Veste 2000, vou agora. Reporte estabilizado, QNH 10 no meio. Bom, na 648, desça para 3000 pés, altímetro no 0 no meio. 3000? Azul 2772, decolada 50, controle 1208. 1208, azul 2772. Controle de Salvador, azul 2772, Dael Coral, solicita, se possível, para o de Coral. 2772, contato radar, se mantenha ao nível 200 e voe direto coral após 2000. 20 após 2000, direto coral, liberado 200, azul 2772. Capitão guarda cópia. Autorizado, Cernal é Tango Fox, nível 200, recola a pista no 7, com a direita, série da El, direção coral, prossegue o movimento 7, Sérgio, até Karen, após direto, controle 20, décima 8, oceana 5, 4, 3, 7. Na 332, com direção de identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 0 no meio. 050 no 0 no meio? Como é que está a pós-duna, que é a atual IMS e o traço no 0? Aguarde então para realizar o procedimento ILS da pista no 0, 632. Obrigado. Tené 6250, desça para 3000, altímetro no 0 no 6. 3000 no 0 no 6, 6250. Bono 621 estabilizado. Afirmo, passando externo. Tente, completa final, chame a torre no 895. Obrigado, Xerita. Bono 648, desça para 2000, QNH no 0 no 6, autorizada final do procedimento ILSS Rei, pista no 0, chame estabilizado. 2000, tomará estabilizado. Tené 6332, foi direto para Serra Vista 366. Desça e mantenha 4000 pés. 4000 pés na planta Serra Vista 366, Tené 6332. estabilizando no ILS o Gol 1648. Mano, 648 completa sinal, se a minha torre no 8 decimal 95. 38. 8. Obrigado. 895. 9. Xené 6250, desce para 2000 pés, CNH 1096, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, piscando 0, chame estabilizado. 2000, reporta 6250. Salvador, o azul 2772. Persiga. Quer fazer uma consenso? Pro destino? Tarde. Escuta. Confirme. Bravo, Vitor Tango para a torre. Nome é 48, continue a aproximação, guarde que está ali. É 48. Pessoal.